Passa 1000 pés. 3602, bom dia, contato radar sua 300, após 2000 pés, direita, direto dela. 3602, sobe o 300, após 2000, direita, direto da ECO. 911, com 3 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Natal, pronto, táxi. Carioca, Antiário, no 50. Estão vindo do litoral norte, estão mantendo 1000 pés, então você vai ter que manter 500 pés. Afirmativa, a minha saída é a 500 pés, radial 360, ok? Afirmativa, continue a radial ideal, aguarde a transferência para o controle. Vai de casa, paciente. Táxi autorizado, chama para ingresso e decolagem, é como aqui, Golf. Salvador, Mancia, Tan, 3486, ponto de espera, dá 1-0, pronto. 3486, linha decola 1-0, vento 090 graus, 159. Ali decola da 1-0, 3486. Mike Bravo Papá, controle 1-9, decimal 8. 1-9, decimal 8, grato. Controle Salvador, papapá, Mike Bravo Papá. Mike Bravo Papá, prossiga em condições usuais, 500 pés para o norte, confirme por quantas milhas vai se afastar. A princípio das milhas, aí inicia a inspeção de linha para a subestação chefe Santo Antônio de Jesus, no tempo estimado de voo de 50 minutos. Vocês não recebo seu modo de ali, confirme sua altitude? 500 pés AGL. Eu estou no transponder 0133. Sente. Papatango Romeu, Papatango, prossiga para o final da 97, chame torre no 8612. Chamarei a torre. 18:30, Romeu Patango. Salvador, Papatango, Romeu Papatango, na prova da Tatara, visual com o campo. Tá visual com o helicóptero a 500 pés, o Romeu Patango? Confirmo. Confirme afirmativo? Poderia confirmar a sua transmissão, Romeu Papatango? Afirmativo, eu tenho helicóptero a 500 pés, tá visual? Negativo. Pro rotatória, reporta a rotatória, Romeu Papatango. Quem reportará a rotatória? 3486, decolou 36, controle 199, decimal 8. Controle 198, 3486. Papá. 386, passa 1400 na subida dela. Protect the Alpha 1-1. Roger, American 980, stand by. Sua proa de Leda. Estimativo, total 9911, tem táxi livre via Juliet Alpha, autorizado até o ponto de espera 1-0. Quando lá pronto, 2886, o altímetro 1-0-1-4. Juliet Alpha, ponto de espera da 1-0, 2-6-4-2 naquela posição, 1-14, está acertado, obrigado. American 980. 980, go ahead, sir. Could you confirm Susan Body, please include crew? We have 99 passengers and we have 9 crew on board. Okay, 108. Yes, sir. Roger, American 980, clear taxi from an apron. We will follow Bank 722 until Roden Point. We are number 2 on the Roden Point. When you're ready, contact tower 118.6. Ultimate set 1014 now. Okay, American 980 is cleared to taxi to runway 10 via apron number 2 behind the 172. And when ready, contact tower 118.6. Okay, man apron Juliet Alpha. Via man apron Juliet Alpha until holding point, runway 10. Okay, enable Juliet Alpha, holding point for American 980. Graus 189, decolagem autorizada da 107. Em Salvador, total 9911. Total 9911, alinha e mantém 1-0. Alinha e mantém 1-0, 9911. Trip 5490, decolou aos 38, controle 199, decimal 8. 198, bom serviço. Romeu 5490 decolado. DB 5490 contato radar, sua 220, sai da MOMO. 220, sai da MOMO 5490. Informe a Comac Golf decolado 39, controle 1 no 9 decimal 8. 198, obrigado pela volta. Romeu Papatango, pouso autorizado no 7, vento 090 graus, 179. Papo Uniforme, é Comac Golf, transfere. É, como é que o Golfo prossegue em condições visuais, corredor é cheio, reporte no farol da barra? Reportará no farol da barra, condições visuais, é como é que o Golfo. Solo Salvador. Gol 1983, na posição 4, para puxa, acionamento. Estimativo, gol 983, posição 04, livre reporte quando pronto para o táxi. Autorizado, vai chamar quando para o táxi, o gol 1983. Bom, veio a saluta de voz. 3602, chame Recife, 133, decimal 25. 133, decimal 25, tá, 3602, bom dia. Bom dia. Salvador é o Alfa Lima. 83 é o Solo. Prossiga no 983. Ok, mantenha a posição, portão 04, o América ingressou via pátio, ok, sem autorização. Ok, vai manter posição, gol no 983. América 982. Yes, turn right on India for 10, going to tower. Can you confirm altitude on departure for us? Ok, the instructions was Juliet Alpha, ok? You go via India. Ok, India Alpha, switching the tower. Good morning. Ok, maintain this position, holding point, contact 118.6. The frequency of the departure is 119.8. Rather, 119.8, 118.6, the tower switching now. Good morning. 1923 está livre agora no 04. Sente autorizado, puxa acionamento, gol 1923. Autorizado. Total 9911, decolagem autorizada 10, 21, centena com 1, 59. Decolagem Salvador Tower, good morning, American 980, hold short, runway 10, would like to confirm altitude on departure. American 980, clear to line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, and can you confirm altitude clear to climb 2 for 980 after departure? Need to go by the departure. No. Clearance, altitude on departure. 119.8. Ok, American 980. Ciente, frequência livre. Posição no 7, Alfa Vitor Juliette. Estou ciente, posto autorizado no 7, vento 090 graus, 159, Alfa Vitor Juliette. Autorizado, posto no 7, Alfa Vitor Juliette. Total 9911, decolado aos 43, controle 119, decima 8. 119.8, total 9911. Clearance, American 980. Regular 982, clock ident. What? We are still on the ground. What altitude do you want us to climb to take off from runway 10? Do you want to know the flight level? Yes, what flight level? 390. Okay, after takeoff, we're cleared to flight level 390, is that correct? It's

American 980, clear to take off, runway 10, wind 090 degrees, 13 knots. Clear to take off, runway 10, American 980, on the east. Como é que vou? Confirma o destino? É, os corredores Axé, Bom Fim, Interlagos, para o... Regressamos daqui a 25 minutos. Entendi. Salvador, gol 1983, 3896, pouso autorizado 10, vento 1100 graus, 159. American Airlines 980, airborne at 46, control 119.8. 119.8, American 980. Gol 1983, avisar o Corebus Adana final. Afirmativo, visual, 1983. Após o tráfego ali, mantém 10. Após a passagem do Airbus, assim mantém na 10 com 1983. 2 de Salvador, bom dia, azul 4207, nivelou 160 com a Papa. Fly Max, flight level 390, hook at departure, American 980. Salvador Azul 4207. É Petrolina 90, obrigado. .207 Azul, chame 198, controle. 198. Controle Azul 4207, bom dia. 4207, bom dia. Sendo identificação autorizada a chegada a Bonf. Desceu para 4 mil pés, ajuste no 04. Desce 4 mil, 04, chegada bom. Sou 389.000, sala 47, Olivrão 219. Sala 219, minha vez. Perfeitamente. Decolagem autorizada 10, vento 090 grau, 179. Autorizada decolagem 10, gol 1983. No pátio 3, reporte quando pronto para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, reporte agora quando pronto para ingresso no pátio principal, 3, 8, 9. Os controles? Chega! Não, né? É que vai, é que vai de novo nas coisas. Solicitar regresso da presente, confirme. Pelo corredor Bonfim de Alago. Sede, ingresso corredor Bonfim, reporte através de Paripe. Reportará essa sede de Paripe, é Mike Gol. Mike Bravo Papá, confirme sua posição. Que bravo, papá, controle. Ono 9813, Colosso 49, controle 119.8. Controle 1198, gol 1983. Controle Golo 983. Golo 93, contato radar, voo 360, saída da EL. 360 da EL, Golo 983. Então, 3896, via pátio principal, 062 é o portão. 0612 é o portão da 3. Confirme 06? Afirmativo, 62 é o portão, à esquerda. 62 para o Airline 980, call Recife Center, frequency 126.85. 126.85 for American 980. Bom dia. Bom dia. Total 9911 no controle? Na escuta. Está sob o topo para evitar tráfego, mantenha presente proa. Se falhar as comunicações ao cruzar o 200, reassume na proa de frotia. Vai manter a proa em caso de falha 200 frotia, total 9911. Total 9911, tráfego está 2 horas e 10 milhas, prosseguindo para a Petrolina, é um Alfa Tango 72 cruzando 140 para o 200. O total tem aeronave no ticket. E o DP Lima. Ok, report when you're ready to enter under apron 1, after apron 3. 5490, chame Recife, em 126.85. Recife, 126.85, bom dia. Bom dia. Total 9911, chame Recife, em 126.85. 126.85, 9911. 4 de Salvador, bom dia, o TAM 3198, passa o 180 para o 150, com informação papá. TAM 3198, acione identificação, autorizada a chegada Mari, desceu 050. Identificou para o 050, chegada Mari, 3198. Mike Bravo, papá, o controle. Papá. Mike Bravo, papá, confirme a sua posição. Controle, o papá do Flamengo, Mike Wolf. Prossiga, Mike Wolf. O aeronave está em contato aí com vocês, o Mike Papá Papá, e está no momento a 30 milhas na linha de transmissão. Ok, sente grata. Nada, Mike Papá Papá está na escuta, Dr. Mike Wolf. Gol no 983, chame Recife, em 133.25. Recife, 133.25, gol 1983, bom dia. Bom dia. O Juliette Bravo Delta também escuta? Tá, através de Paris, o Eco Max Golf. Siga a rotatória e reporte visual com o campo. Rotatória, rotatória visual com o campo, Mike Wolf. Mike, em Lima, Lima Ground 1219. Azul 4207, desça para 2000 pés, está livre LS, reporte estabilizado. 2000, reporte lá, 4207. Do 4207, confirme a proa. Agora a proa 200 está livrando a formaçãozinha direita. Gente. É como é que Golf confirma sua altitude? Comenta, Delta, Mike, Lima Taxiway, so. Can you confirm Alpha Charlie Mike or Alpha Tango Tango? Roger until April 3, Alpha Tango Tango, it's clear. Ah, clear, so test until November 3, thank you. Azul 4207, pode voar agora a Duna? Só na proa de Duna, tá autorizado interceptar nessa proa. Opa, ok, tá vendo, a proa, intercepta 4207 complete aproximação, chame a torre indo no 862. Ok, 186, obrigado, telefonante. São 3198, desça para 2000 pés, o Kenegar no 0-4, está autorizado a final e ele é esse reporte estabilizado. 2000 no 0-4, né? Azul 4207, tá avisado com o campo? Posição. Se for autorizar no 1-0, vento 1-0-0, grau 1-9-5-9, 4-2-0-7. Ok, repouso, 1-9-4-2-0-7. Boa, Salvador, Papa Uniforme, F, MacGolf, na rotatória, visual com aeródromo. Papa Uniforme, Eco, MacGolf, final 1-9-7, autorizado, sujeito a 360. Confirme 360 para o S-MacGolf? Negativo. Sinal 1-7 está autorizada. Só está sujeita a 360. Ah, afirmativo. Está autorizado a final da 1-7 para o S-MacGolf com sujeito a 360. Prossigo, Lima, aquele Zulu. Solo Golno 260, autorização Recife. Afirmativo Golno 260, informação em curso é Quebec. Pronto, cópia 390 Recife. Pronto. Golno 260, Salvador Recife, autorizado nível 2.